Pegou Salvador, agora no 705. Paciente na informação papal, autorização para velho. Gol no 705, agora copy no 03. Na sua escuta. Tá para a renda dessa. Ok, entende. Vento no 70 graus, 089, livre pouso no 7. Saúde da Serra, graças. Gol no 705, formação em curso Quebec, pronto, cobre? Prossiga. Galeão, conforme a rota do plano de voo, nível 3 vem a zero. Cola a partir da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, após o Alida, posição Irume. Transponda 5472, controle, 119, decimal 35. Da 10, primeira curva à direita, da El Transição Leda, após Irume. Transponda 5472 e controle 1935, gol 1705. Escuteja novamente somente a saída. O Dael Leda, posição Irume. Dael Leda, posição Irume, gol 1705. Cotejamento correto, reporte de produção na posição 03, gol 1705. Reportamento. Para o TAC 3197, temos 151 a bordo, 3 horas e 40, vira copos. Autorizado o táxi, contorno grande pátio, após 20, ponto de espera da pista 10, chama a torre quando pronto, em 118, decimal 95, QNH 10, 13, padrão, confirma somente a alternativa. Alternativa vira copos, então contorno pátio, índia, ponto de espera 118, 95, 3197. Controle Salvador, é o voo 9030, vai passando 220 para o 160. Bom, 9030, aciona identificação via chegada Bonf e desça para o nível de voo 050, QNH 1013. 050, 1013, voo 9030, William. Escutando o Indy Hotel? Torcida Indy Hotel. Por gentileza, podia confirmar se eles mandaram já a navegação? Boa noite, ponte 0 no 0, pronto. 317, decolagem autorizado no 0, vento 570. Livre decolagem no 0, 317. Viu, Indy Hotel? Indy Hotel, procura novamente. Podia confirmar se eles já mandaram a navegação lá em São Paulo? Indy Hotel, não foi possível se compreender o final da... Confirma? Confirma? Hotel, Júlia Serra. Prossiga. Passei retornado para a continuação do... do voo local. Seguinte, ingresso na pista e decolagem. Prato. Sentindo o teu barulho. Desculpa. São 3197, contato radar na decolagem, suba via da EL para o nível de voo 360. Ok, via da EL 360. Socorro Meteor 1-2, qual curva agora? Autorizar curva esquerda. Esquerda autorizado. Correto. Chama a final no 7. Chama a final. Livre, toca remetida no 7, 150-09. 150-09, livre, toca remetida. Gol 9030, canceladas as restrições de altitude em Pelo, desça para 2 mil pés, livre LSXV da pista 10, reposta estabilizada, informa o QNH 10014. Para 2014, vai formar estabilizado 9030. PAN 3197, chame Recife em 1251, na alterna 1325. 3197, já tá suficiente. Obrigado e boa noite. Boa noite. Corre meteu usando 8, curva esquerda. Ok, iniciado. 23 Minas, escuta do São Salvador. Posição 04, na escuta. Corrigindo. Base autorizada no site. Boa noite, voo 1168, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050 QNH 1014. 1094, 0 agilista remetida. O procedimento chama a torre em 118.95. 895, 9630. Curva direita, vertical do Itapuã, aguarda o hotel de descer. Oi, Salvador, boa noite, é o 9030. 9030, continua a aproximação, agora a pista livre. Gente, 9030. 9030, livre pouso, pista 10-160-07. Gente, livre pouso no 9030. 1-0. Cruza final da 1028. Confirma, fala teu Juliação. Cruza final da 1028. Ok, autorizado, cruzamento da 1028. Plano da final da 1028, até o Juliação. Ok, compreendido, final da 1028. Sala 2000, pode transliberar na Evo? Atenção, libera na Fox 9030, direita 219. Confirmando, é pro gol 9030? Afirma, direita 219. Direita 219. Solo, gol 9030, livrou. Gol 9030, está autorizado Alfa, passe Juliette, ingresso Pátio 1, posição 05. Alfa, Juliette, Pátio 1 para 5, gol 9030. Gol Salvador, gol 1645, boa noite. Gol 1645, boa noite. Opa, autorização para a vitória, por favor. Sim, temos um plano aqui para as 2122. Tem condições de informação efetuar uma DLA junto à sala de Salvador? Informativa, companhia, sim. Prepara a copa, gol no 645, posição 02. Gol no 705 está autorizado, pushback no 03, reporta pronto para o ataque. Reportarei o teste, gol no 705. Tá. Gol no 645, a DLA feita para as 22h30 do mundo. Gente, temos aqui já a DLA, só um minuto para a copa, gol no 645. Assim, graças. Toque remete no 7, vento 160-07. 160-07. Correu o hotel Juliette Serra? Prossiga. Ok, vai finalizar o voo. Voo final. Gente. Muito grato pela coração. Porto Serra, solo 30, autorizado, pátio 4. Prato. Para o táxi Bono 705, temos 121 a bordo, 3h41 de autonomia, alternando Florianópolis. Confirma somente autonomia alternativa, está autorizado Índia, após chamar a torre do posto de espera quando pronto em 1-18-95, QNH 1014. 1014 no posto de espera 1295, temos 3h41 de autonomia, alternando Florianópolis. Salvador, eu vou 1705, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Ali mantém 10. Quanto será? Não sei se era 5, decolagem autorizado no 0-170-08. Livre alinhar e decolar da 1-0, mano, 705. Decola a partir da pista no 0, primeira curva à direita, no perfil de saída da EL, após voa Leda, transição BDEV. Transponder 5504, controle 1-19-35. 3-3-0 vitória, decola da 1-0, curva à direita, da EL, Leda, BDEV. 5504 e o controle 99 decimal 35, 1645. Atendimento correto, reporta pronto, na posição 02. Vai reportar. Só confirmando, 1705, autorizado a decolagem da 10. Afirmo. Boa noite, a Xener 63110, acione identificação via chegada Mari, desça para o 050, QNH 1014. 705 decolou 351 1935. 1935, boa noite. Controle boa, gol 1705, decola nosso escudo. Gol 1705, contato radar na decolagem. Suba via Dael para o nível de voo 360. Suba via Dael 360, após 2000, pode voar Leda direto? Autorizada após 2000 pés, Leda, gol 1705. Após 2000, Leda, obrigado. Dono 68, livre posto, CBS 170-08. Fala Salvador, gol 1168, Litrão, boa noite. Gol 1168, está autorizado Alfa, Juliette, posição 07, bate 1. Alfa, Juliette, posição 7, no gol 1168. 19705, chame Recife em 1251, na Alterramo 3325. 251-3325, boa noite. Boa noite. Channel 6310, sem restrições, desça para 2000 pés, NH1014, livre ali a sexo da pista 10, reposto estabilizado. Autorizado 2000 pés, sem restrições. TAM 3662, acione identificação, voando Pabog para interceptar a chegada mar e desça via para o nível de voo 050, QNH1014. Quando voa ISAP direto, descendo 50 direto, perdeu contato com o centro na frequência 1260, vai manter a sua. TAM 3662, autorizado ao ProDTAP. Voando direto ITAP e descida direto para 50-3662. I'm going to go to the hospital. 1236, portão 4, pushback acionamento. Repórter, tá pronto para o táxi, 1236. Bora, caralho. É 6310, localizador, copo de Xaner 6310, complete final do procedimento, chame a torre em 118, decimal 95. 6310, livre pouso, pista 10. Vento 170 graus 089. 170 08 livre pouso. 6310. Então vamos pro de Duna. Autorizado pro de Duna, são 3662. Autorizado Duna, 3662, descendo para 2000 pés. Táxi 1236 com 131 a bordo, 3h30, 3h30, Operar Natal. Autorizado táxi, segura a direita, Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre quando pronto, em 118, decimal no 5, QNH 1014, 1236, confirmadamente Natal, que é o Boa. Obrigado, boa noite, ponto de espera 2195, falou, Dora. Falou, gol 9031, autorização Maceió, nível 350, portão 5, da ciência da informação, Quebec. Sente o gol 9031, aguarda a coordenação com o centro. Aguarda, tem a provável saída pro 9031? Pro Caracaju. Obrigado. Salve o gol 9045, tá na posição 2, pronto para o Quebec, pelo menos. Chama para ataque, ficou 9045. Chama para ataque, 9045. Boa noite, o Bruno 236, ponto espera da 9, está pronto. 3000 ali, mantém pista 9. Lima, zero, 9. No zero, sola 53, direita, sola decimal 9. Direita, 219, 63, 210. Voo 9031, pronto, cópia. Firma aqui. Autorizado Maceió, nível 350, conforme rota. Pistão no zero, primeira curva à esquerda, para o Caracaju, transponda 5506. Controle, 119, direção 35. Autorizado para Maceió, nível 350. Decola no terceira-feira, Puca, Aracaju, 5506 no transporte, 1935 ao controle. O gol 9031. 9031, no cotejamento correto, reporta para posicionar, posição 05. Camarada. Chané 6310, reporta antes da Juliette. Antes da Juliette. Solo Salvador, voo 2043, informação Romeu Gate 7, boa noite. Está decolado no 236. Solo Salvador, voo 2043, boa noite. Chama gol no 645, para táxi. O 2043, motorista São Guarulhos. 2043, Guarulhos. Formulação em curso é Romeu, pronto, cópia. Gente, da Romeu, tá pronto. 2043, autorizado Guarulhos, conforme roda do plano de voo, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita, perfil de saída da El, após voo Aleda, transição Mote, Mike Oscatão, Victor Alfa. Transponder 5503, controle em 119-35. Autorizado Guarulhos, conforme plano, nível 360, curva direita após decolagem, decola da 1-0, saída da El, após Aleda, transição Mote, vai transponder 03, controle 119-35. Gol 2043. Cotejamento correto, reporta profissional. Gol 2043 na 7. Gente, 2043. Salve Salvador, gol na 645, pronto pro táxi com 1049 a bordo, também de 3,5, alterna Campinas. Autorizado táxi, à direita, Índia, ponto de espera da pista 10, chama a torre quando pronto, 118, decimal 95, que negar 10 no 4, gol no 645. Gente, direita, Índia, ponto de espera, chama a torre 3895, gol no 645. Com a informação que é técnica. Boa noite, gol 1096, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050 QNH 1094. 1014, desce via chegada 050, voo 1096. De Paboga, pode voar ITAP? Voo 0906. Posso Paboga, autorizado ITAP, o gol 1096. Oh, muito obrigado, voo de ITAP 050. E o ajuste agora é de 1014, gol 0906. Olha aí, gol no 236, boa noite. Boa noite, gol 1236, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 370. Momo 370. Vento 1,60 graus, 089, autorizado a linha de colapso 1-0. Gente, livre a linhagem de colapso 1-0, bom no 645. Europa 081, Stalker Dance, descend to via Bonfi, arrival to flight level 060, QNH 1014. 060-1014, Bonfi arrival, Europa 081. Localizador, rota 3662. Pan 3662, complete final do procedimento e chame a torre em 118.95. 2853-662, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Altan 3662. A 2 milhas de Simbra, baixado, checado. Delta 362, vento 1, 70 graus, 08, 9, autorizado, pouso, pistão 0. Autorizado o pouso, pistão 90, TAM 3662. Bono 645258, controle 199.35. Bono 935, Bono 645. Turi Salvador, Bono 645, boa noite. Confirme quem chama o controle. Bono 645. Bono 645, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Confirme, via Dael, Bono 645. Bono 645, via Dael para o nível de voo 360. Gente, o Bono 645 poderia estar, a visual poderia viajar Dael ali, da ou quanto isso? Até 2.000 pés, autorizado voar Dael. Gente, já passou, vai passar 2.000, voando Dael então, Bono 645. Bono 236, pode voar código da presente? Já do código Gol 1236. Exato. Gol 1236, chame Recife em 12685, alterna 12545. Falei na Europa 381. Gol 1236, copiou o controle? Prossiga a frequência. Chame Recife em 12685, alterna 12545, Gol 1236. 1235, 2535, obrigado, boa noite. No, we just saw that you were calling us. Okay, roger. Gol 1096, sem restrições, deixa para 2.000 pés, livre LSX-Way da pista 10, reposto estabilizado. 2.000, sem restrições, autorizado LS da 10, reposto estabilizado, 0.96 da Gol.